A família Radar também agradece que nos sintonizem há 24 horas em 24 para aproveitar a Radar. Escolha. Boas-vindas, é mais uma dupla hora de Viriado 25. Esquecemos-nos de dizer há pouco na pontinha da antena Radar 97.8 MHz e também na transmissão online www.radarlisboa.fm. As boas-vindas entregues aos Woven Hand, álbum de 2008, o genérico Tanstones, The Beautiful Acts, passou, Horse Tale, depois um saltinho para o tema quase fetiche, Quiet Nights of Quiet Stars. Please welcome Woven Hand, David Eugene Edwards, em ação. By the wave of the horse tail, he wishes no heights, no height in your mind, to climb the steep hill. especiais de Viriato 25, a emissão que une as noites de quinta a sexta-feira. Três títulos para inaugurar a emissão de hoje, vindos de Tanstones, o último Wovenhand, foi The Beautiful Axe, foram The Beautiful Axe Hostel. O que nunca esperámos na vida foi ouvir de David Eugene Edwards um tema como este, Quiet Stars, aliás, Quiet Nights of Quiet Stars. Acontece. Binário. Funeral. vez para os Woven Hands de Ten Stars. Funeral para os Binário, uma recente inscrição nos nossos New Cut, porque em Viriato 25, Nova Toca do Lobo, Radar, 23, 1 da manhã, segunda a sexta, o que dá também terça a sábado. Como é hábito, daqui a mais ou menos 14 minutos, 23h30, a ter linhas com Ana Cristina Ferrão. Viriato 25, pontinha da antena radar. Convosco esta noite até à 1 da manhã, Survivalism, assinado Nine Inch Nails. Domínio de soltas por aqui antes de chegarmos à primeira das rubricas fixas. É uma de duas nesta primeira hora. O Tirolinhas depois há ainda Colher de Blues às 23h45. Raise the light. What is love but the strangest of feelings? A sin you swallow for the rest of your life. You've been looking for someone to believe in, to love you until your eyes run dry. Sabemos que alguns acham a canção Piegas White Wire, mas soa tão bem. Razor Light Soltas, Viriato 25. Quantum, quantum. My Morning Jacket. About the way they could be. I believe. Viriato 25, quase em cima do Trilhinhas desta noite. My Morning Jacket, Touch Me, I'm Screaming. E ainda direito a mais uma solta para os Secret Machines, Atomic Hills. Escucho la rada en 97.8. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. A viagem do elefante é uma metáfora povoada de gente e de futuro. É o melhor romance para ler numa noite de inverno, quando um viajante se conhece, enfim, a si mesmo. E para comentar no dia seguinte a estranheza de não ter conhecido antes Salomão, nem o Cornaca, nem a rainha contraditória que sabia alemão, mas desconhecia o tamanho das suas emoções. A sorte está lançada. O leitor tem o livro nas suas mãos. Salomão aproxima-se. Amanhã o seu universo estará maior e mais alegremente povoado. Por pessoas, por ideias, por ocorrências, por reflexões, por ironias, por irreverências, por desacatos, por risos e sorrisos. Terá novos amigos. Hoje tem o privilégio de poder ler um bom livro. Chama-se A Viagem do Elefante e somos nós que aqui vamos, viajando de companhia. Não sente o balancear suave e cadenciado? É assim Salomão. Assim se fez Saramago. Somos seus contemporâneos, do autor, que anda por aí, mas também de Salomão, que acaba de chegar, do século XVI. Assinado por Pilar del Rio, Um Elefante Percorre a Europa é o prefácio ao livro de José Saramago, A Viagem do Elefante. Aqui, a edição especial número 233, ilustrada por Pedro Proença. Edições Caminho. A organização Red Hot e a Radar apresentam Dark Was the Night. 32 temas inéditos gravados em exclusivo por Andrew Bird, Anthony com Bryce Dessner, Arcade Fire, Beirut, Bon Iver, Cat Power, Feist com Ben Gibbard, The National, Spoon, Sufjan Stevens, Yo La Tengo e muitos outros. Um disco Radar com selo da 4AD, nas lojas a 16 de Fevereiro. Os lucros revertem a favor da organização Red Hot para o combate e prevenção do vírus VIH-Sida. Está na companhia da Radar no Drawmans e a estas horas, entre as 23 e 1 da manhã, também com Viriato 25. Vamos a caminho de uma colher de blues mais, penúltima da semana. Para trás ficou o Tira-Linhas. Um dos que contribuiu com o talento para a última realização Red Hot, Dark Was the Night, Andrew Bird, do novo álbum, o single Oh No. The source of remains of what was thought, what unsaid, all the calcified arithmetists were doing the math. And it would take a calculated blow to the head to light the eyes of all the homeless sociopaths. Oh, on and on, we are the homeless sociopaths. Oh, on and on, with all the homeless sociopaths. Calcium mines, you buried deep in your chest. So oh, calcium mines, you buried deep in your chest. Ooh, you're deep in our mind. Ooh, calcium mines. Oh, oh. Well, let's get out of here. Past the atmosphere, squint your eyes and no one dies or goes to jail. Past the silver bridge, oh the silver bridge, where nothing but a onesie and a veil. Get out of here, past the atmosphere. Squint your eyes and no one dies and goes to jail. Past the silver bridge, oh the silver bridge, when nothing but a onesie and a veil. Oh no, oh no, nosso habitual regime de noite dentro na Radar com o Viriato 25, a nova toca do Lobo até à 1 da manhã. Neste momento ainda estamos na primeira das duas horas de edição. Andrew Bird, a versão normal do álbum novo, How Know, Andrew Bird, que colaborou fortemente na compilação Dark Was the Night. Inscritos em 2008 nos New Cuts, The Aliens, Theremin. Soltas que me deem no espaço de tirolinhas até à colher de blues. É Viriato 25 de noite, dentro no radar também os Aliens com este Theremin que acabaram de ouvir. E o tal tema que adoramos dos Fleet Foxes e que não se encontra no álbum Fleet Foxes, Mykonos. Oh, this frequency, please! Feriado 25, noite dentro do radar 97.8 MHz, rádio, difusão, emissão online, www.radarlisboa.fm. Experimente também saber do interior da radar e do exterior, naturalmente, em blogradar.blogspot.com. É a nossa colher de blues. Hoje, aliás, esta semana, um assunto muito disperso dos blues, mas que acaba por colar. Cigarettes and Alcohol, uma compilação da Mojo, primeiro convidado de hoje, Screaming Jay Hawkins. Kneecaps, giraffe nose, baboon lips. Ah, acompanhar-nos na Colher de Blues esta semana a compilação da revista Mojo Cigarettes and Alcohol. Os convidados de hoje começaram por ser Screaming Jay Hawkins com Alligator Wine, Blind Willie McTell, I Keep On Drinking. Hard time, about to drive me wild. Take a big fat woman, wake her down to my boogie side. I keep on a drinking, try to drive my blues away. Say the sun going to shine in my back door someday. Said I wouldn't keep on a drinking if I could help my boogie self. Wouldn't be loving you if I could love someone else. I keep on drinking, try to drive my blues away. Say the sun going to shine in my back door someday. Play that thing, boy. I don't feel welcome no place I go. I keep on drinking, try to drive my blues away. Say the sun going to shine in my back door someday. Said I may be crazy, but I ain't nobody fool. Boy, I take your dog and I keep like a boogie Georgie Mule. I keep on drinking, try to drive my blues away. Say the sun going to shine in my back door someday. Os protagonistas de Cigarettes and Alcohol na Colher de Blues esta noite: Screaming Jay Hawkins, Blind Willie McTell, John Lee Hooker, Whiskey and Women. E este Women vem grafado W-E-2-M-E-N. lot of money at one time. But nightlife and whiskey wrecked my life. But that's all right. Para sabermos o que nos reserva o futuro, devemos primeiro olhar para o passado. E foi isso que David fez. Psycho Killer. Road to Nowhere. Nothing but Flowers. Burning Down the House. Once in a lifetime. Strange Overtones. David Byrne, Coliseu de Lisboa, 28 de Abril. Apoio Radar. Bilhetes à venda. Estamos muito próximos da meia-noite para trás ficarmos dos rubricas fixas da primeira hora, tirolinhas e a colher de blues. Isabel Campbell and Mark Lanigan. I left in my self-esteem twisted and crushed, black metal and bones. Who passed the buck? Who pressed my flesh to yours, spilling like wine and sweeter than tears? The foolish one, step at a time, two hearts in the fire. Who lit the touch? Who fanned the flames with sparks in the dust? Spin rivers of desire. Mais importante da história do rock em construção no palco do Coliseu. The Australian Pink Floyd Show, ao vivo, 13 de março. A celebração dos 30 anos do álbum The Wall pela banda tributo aprovada pelos Pink Floyd. The Australian Pink Floyd Show, 13 de março, Coliseu de Lisboa. Apoio Radar. Olá, boa noite. São os sons que indicam a entrada de cada uma das horas de Viriado 25. Viriado 25 é a nova toca do Lobo, aqui bem arrumadinho em Viriado 25, exatamente 97.8 MHz, radiodifusão. Emissão online www.radarlisboa.fm. começam as boas-vindas à segunda hora, a etapa complementar da edição que une as noites de quinta a sexta-feira. It smells like weekend. E ainda por cima, seco. Dissemos nada para não interromper uma boa canção, mas foi uma repetição de Mykonos para os Fleet Foxes. Era assim que devia ter arrancado a segunda hora de Viriado 25. Acontece. especiais de Viriato 25 para a segunda hora de hoje, quinta para sexta-feira, pontinho da Antena Radar até à uma da manhã. Há pouco John Metcalf, indecentemente interrompido por umas gordurinhas no CD. The Herbalizer. Com este Amores Bongo. Vamos lá ver como corre a transmissão, já que pertence ao mesmo CD. Thank you very much. Dizemos, vamos ver como corre a passagem dos Casai All Stars, já que faz parte do mesmo CD que há pouco deu bronca com John Metcalf. Fingers crossed. What's wrong, dear brother? Have you lost your faith? Don't you remember a better place? Needles and things done you in, like the setting sun. Oh, dear brother, trouble weighs a ton. What's wrong, dear sister? Did your world fall down? Men misuse you and push you around. Same story, dear, year after year. Pathetic and wrong. Oh, dear sister, trouble. Does anybody care? Trouble killing me. Oh, it's killing me. What's wrong, dear mother? Have your child disobeyed? Left you hurt in so many ways. What once was sweet, the sorrow and grief that cannot be undone. Oh, dear mother, trouble weighs a ton. Oh, dear mother, trouble. Casai All Stars também não deu. Passámos rapidamente para o álbum solo de Dan Auerbach, uma das partes de dos Black Keys. Excertos do notável Keep It His. You got três títulos: Trouble with a Wazeton, I Want Some More You, mais notável até agora, do álbum Keep It Hid, de Dan Auerbach, nas nossas passagens noturnas, Heartbroken in Disrepair. Vai rodar já a seguir. Cerca da meia-noite e trinta, a Boomerang, como é hábito por aqui, em Viriato 25 de noite, dentro na radar. Aí está Dan Auerbach, Heartbroken in Disrepair. Fool. Ao longo da minha vida, muitas vezes. Estão-me a cortar a liberdade. Como havia gente no corredor, eu dizia, finge que está a correr bem. E a gente, no dia seguinte, dizemos, meus amigos, aquilo é que foi. Foi considerado até um pouco, enfim, desnecessário. Não posso fazer aquilo de dia, não vou começar a fazer matinés. Portanto, beijar era proibido. Aquelas menininhas deliciosas, de chupa-chupa e mini saio de... Pá, tu não tens vergonha. Extraordinário. Fala com ela. Um programa de Inês Menezes, na Radar. Sábados ao meio-dia. Repete, domingos, às 7. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Hoje à noite também há uma retoma em Radar para Fala com ela com Inês Menezes. Acontece imediatamente após o termo deste... ou desta emissão de Virgado 25. Logo após a uma, portanto... Skinny Girl é Bon Iver, quase em cima da hora de Boomerang, uma das duas rubricas que cumpriremos ainda, a outra é na ponta da língua, com Neil Gaiman, mas bem lá mais para o fim da edição. Últimas soltas antes de chegarmos a Boomerang. Bon Iver, Skinny Love, John as Policewoman, To Be Lonely. This is the one, I just know it. This is the one I want to show you. This is the one I would die for, to be lonely, to be lonely with. Entre 2002 e 2013, a editora germânica que sempre os apoiara e proporcionara as edições Europa Fora, onde a banda teve o êxito que nunca teve no seu país de origem, os Walkabouts tiveram direito a um best of. É o que recuperamos hoje aqui no Boomerang. Shimmers. Another wicked tangle Still I believe that love is drawn from the emptiest of wills, a shadow of a mystery. The way you can't forget me. Still I believe that love is drawn from the emptiest of wills. I wanna drown again. I wanna drown until my thirst is full. My lips are cool and dry. Nothing is forgiven. Nothing reaches heaven. Nothing evens out, nothing crawls away. But I believe that lightning strikes. I believe that fate has pulled. I believe that love is drawn from the emptiest of wells. Till my thirst is full, my lips are cool and dry. São 13 temas da carreira bem longa e prolífera dos Walkabouts. Vai dar certamente um duplo boomerang, uma parte hoje, outra amanhã. Álbum de 2003 na Glitter House, praticamente a dizer adeus a uma das bandas em que apostaram mais fortemente. The Light Will Stay On. Há pouco, Drown. The Walkabouts. I go to sleep before the devil wakes, and I wake up before the angels take. All my secrets untold, all my motives unclear, hanging down in the fire. Watch 'em fly, watch 'em all flying low, out above the floodplain, just above the dirt road. They were hungry as winners, hungry as us, not afraid to be flying, not afraid to be lost and lost. Um Best of 2003 na Glitter House para os Walkabouts. Temas por aqui em Boomerang, ajuste se ganhem uma ou outra passagem amanhã. Drone, the light will stay on, radiant. Radiant ghost, love you the most. Call me from the next town, and call me when you lie down. Were you drowning or just waving as you pulled away? That wraps us in wire. Home is the one thing you can face alone. If the glow of the ember helps you to remember, don't let him go. And don't let him go. So many stars and still we starve. So many stars and still we starve. Don't you tire of this hunger? Spirit that you've spent, it's a wasted road. We wander with only one love. in the skin and touch me again. Love will not kill you, but wisdom sure will. Last night I saw the ghost jumping from the train, chased them as they walked away. Asked them if they knew your name. So many stars and still we star. So many stars and still we star. This hunger of the spirit that you've spent, it's a waste to grow. We wonder, when only one love is radiant. When only our love is radiant. When only our love is radiant. Organização Red Hot e a Radar apresentam Dark Was the Night. 32 temas inéditos gravados em exclusivo por Andrew Bird, Anthony com Bryce Dessner, Arcade Fire, Beirut, Bon Iver, Cat Power, Feist com Ben Gibbard, The National, Spoon, Sufjan Stevens, Yola Tengo e muitos outros. Um disco Radar com selo da 4AD, nas lojas a 16 de Fevereiro. Os lucros revertem a favor da organização Red Hot para o combate e prevenção do vírus VIH-Sida. Atividades radar desta semana a merecerem ainda saliência. O palco radar ocupa-se dos Cut Copy esta semana. Há faixas várias ao longo da semana, depois há um compacto amanhã à noite, a não perder. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. Em 1994, todos foram apanhados de surpresa pelo álbum de estreia dos Oasis. Definitely Maybe consegue a proeza de resumir a história da pop britânica, indo buscar referências a nomes como Beatles, Stone Roses, T-Rex, Kinks e Sex Pistols. O primeiro álbum dos irmãos Gallagher é um dos mais importantes testemunhos da pop do século passado e esta semana é álbum de família na Radar. Essa dos Kinks gostei porque é bem meritório para Ray Davies, um dos grandes compositores da pop rock inglesa. O álbum de família com o Tiago Castro esta semana, os Oasis, onde é que nós tínhamos a faixa? Ah, está aqui. A próxima audição larga acontece domingo, bem mais cedo que a primeira de quarta-feira. Domingo é ao meio-dia. Definitely Maybe, Oasis, álbum de família, Radar. Viriato 25 Radar. Din nam tadi kota kajen ku ku pata kete ku pata kete tad din kota kajen ku tad din karta kata din tangga tad din tangga tad din tang karta kata din na tangga tad jun tak tad din nam tadi kota kajen ku pata kete ku pata kete tad din kota kajen ku tad din. Estamos a escassos 6 minutos da 1 da manhã, à altura em que termina esta edição de Viriado 25, na pontinha da Antena Radar, unindo as noites de quinta para sexta-feira. É hora de, na ponta da língua, o tópico esta semana é entregue a Neil Gaiman, Telling Tales, e à história, aos bocadinhos, de Alekin Van Dyne. Man has not noticed Missy yet. He's made an incision, and now he peels back the skin with a wet sucking sound, and how dark the brown of it is on the outside, and how pink pretty the pink of it is on the inside. Classical music plays from a portable radio, very loudly. Missy turns the radio off. Then she says, "Hello, Vernon." The fat man says, "Hello, Missy. You come for your old job back?" "This is the doctor," I decide, for he's too big, too round, too magnificently well-fed to be Piero, too unself-conscious to be Pantaloon. His face creases with delight to see Missy, and she smiles to see him, and I am jealous. I feel a stab of pain shoot through my heart. Currently in a plastic sandwich bag in Missy's coat pocket. Sharper than I felt when I stabbed it with my hatpin and stuck it to her door. And speaking of my heart, she has pulled it from her pocket and is waving it at the pathologist, Vernon. "Do you know what this is?" she says. "Heart," he says. "Kidneys don't have the ventricles, and brains are bigger and squishier. Where'd you get it?" "I was hoping that you could tell me," she says. "Doesn't it come from here? Is it your idea of a Valentine's card, Vernon? A human heart stuck to my front door?" He shakes his head. "Don't come from here," he says. "You want I should call the police?" She shakes her head. "With my luck," she says, "they'll decide I'm a serial killer and send me to the chair." The doctor opens the sandwich bag and prods at the heart, with stubby fingers in latex gloves. "Adult, in pretty good shape, took care of his heart," he said. "Cut out by an expert." I smile proudly at this, and bend down to talk to the dead black man on the table, with his chest all open and his calloused, string bass-picking fingers. "Go away, Harlequin," he mutters quietly, not to offend Missy and his doctor. "Don't you go causing trouble here." "Hush yourself. I will cause trouble wherever I wish," I tell him. "It is my function." But for a moment, I feel a void about me. I'm wistful, almost Pierrotish, which is a poor thing for a Harlequin to be. "Oh, Missy, I saw you yesterday in the street and followed you into Al's Super Value Foods and More, elation and joy rising within me. In you, I recognized someone who could transport me, take me from myself. In you, I recognized my Valentine." É o adeus de Viriado 25. This is your life, The Killers. Boa noite, take care, continuo com a Radar, fala com ela imediatamente a seguir com o Inês Menezes, nós voltamos amanhã, tchau. You don't.